Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de um ouvinte que escreve: sou profissional da administração de supermercados há mais de 25 anos. Passei por todos os setores, mas minha especialidade sempre foi panificação e confeitaria. Gerenciei sempre equipes com mais de 30 pessoas. Tive apenas 4 empregos em minha carreira e posso me considerar realizado como profissional. Recebi convite de uma grande rede para trabalhar e no dia da entrevista a primeira pergunta foi: então, posso encarregar você de fazer um pão de centeio? Pensei que a pergunta fosse um quebra-gelo, mas o responsável insistiu e tive que dizer que minha especialidade é gerenciar e não fazer pão. O restante da entrevista foi legal, mas o fato é que até hoje não fui chamado para trabalhar. Falhei na resposta ou a rede estava procurando um padeiro ao invés de um gerente de setor? Olha, prezado ouvinte, não sei como o desenrolar do restante da entrevista se foi, mas em suas palavras, foi tudo legal. Mas quanto ao que você nos relata, esta primeira pergunta foi impactante. Sim, sua especialidade hoje é gerenciar o setor de panificação, mas sua trajetória deve ter contemplado, em algum momento dos 25 anos, algum cargo operacional. E uma vez aprendido, não se esquece mais. Supermercados são negócios concentrados em atividades operacionais. 90% dos quadros é composta por especialistas ou cargos de natureza auxiliar. São poucos gerentes, mas preferencialmente com carreiras que se originaram em açougues, peixarias e padarias. Olha, eu também teria feito esta pergunta numa entrevista. Pois afinal, se estou contratando um gerente de padaria, quero saber até onde ele conhece o processo de fabricação. Não estou dizendo que seus 25 anos de setor não são importantes. Pelo contrário, deves ter características de liderança muito apropriadas. Mas colocar a mão na massa acabou sendo um diferencial para quem te entrevistou. Pense nisso, enquanto lhes digo... sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.